Essa é mais uma produção com a marca Louro Pop Produções. A espera acabou. Lançamento da nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Dia 16 de dezembro, sábado, Gangalha Show. 17 de dezembro, domingo, Toca do Lobo. 18 de dezembro, segunda, Via Show. Venha conhecer a mais nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. E é o lançamento mais esperado, família. 16 de dezembro. Estamos lançando a nova máquina do tempo no Cangalha. 17 aqui na Toca do Lobo. E 18 na Via Show. Vamos lá, covarde! Bora com o covarde, chegou! Digital daqui com a gente. Pop Saudade 3D. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Se liga! Renato, ele juntamente com o Márcio Preto, só aqui curtindo o Bob Saudade, obrigado. DJ Claudinho, chama o Caquiano, Caquiano, Caquiano, Caquiano, Caquiano. Paulinho Boy, o covarde da saudade. Mas se diverte. Essa é a família Pop. Feita de gente como você, que se sente à vontade e tem simplicidade. Seja bem-vindo à maior família de aparelhagens do Pará. Desse cara aí, olha. Thank you. que é, hein? Vou procurar e hei de encontrar um amor verdadeiro, amor de verdade e não interesseiro, que goste de mim e não do meu dinheiro, que seja real e não. Trinchone. Venha ver como você me deixou. Venha ver que eu não posso mais ficar assim, sofrendo sozinho e você tão distante de mim. A super máquina do tempo. Você me disse tantas coisas. Olha aí, o Joaquim no Bom Seguro. Chegando agora aqui, olha. Eu jamais esqueci. Me fez sentir nos seus abraços o amor mais puro que eu já vi. E venha ver como é que eu estou. Venha ver você me deixou. É pop, é saudade. Que eu não posso mais ficar assim. Atenção, Alan, chega junto aí, Alan. Sozinho e você tão distante de mim. Eu não pensei que você fosse assim sem. Saudade 3D. Como é que eu estou? Venha ver como você me deixou. Olha agora, Ete, o Álvaro. Venha ver. Só aqui no pop também, obrigado. Não posso mais ficar assim, sofrendo sozinho e você tão distante de mim. Os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar. Como é que é? Em seu pensamento eu vou estar. Direi, nego, saudade. Ele que comanda aí o Nato Joata com a gente. Alô, nego! Você sente vontade de chorar. Tipo covarde. Peça ao DJ pra refletir. Fecha os olhos pra sonhar. DJ Paulinho Boy. E no delírio da canção, tente abrir seu coração. Deixa o amor te completar. Bora, baby. Por favor, não diga tanto. Não. Oh, não. E bem saudade, olha aí. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Obrigado também ao Maurício. Essa e a Rose, já marcando presença aqui no Bob. Trans até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. O Nilson Bidô tá com a gente. Atenção, Alan do áudio. Não chega aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Mas por favor, me dê, se eu te chamei em vão. Top Saudade. Obrigado aí, galera. Da Portelinha aqui com a gente, a Leite, o Zezinho, a Kátia, o Manel e o Neguinho. Sejam bem-vindos aqui no Pop Saudade. Sinta-se à vontade, tá bom? Galera da Portelinha. A Super Máquina do Tempo 3D. Prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. Numa trança até se jurar amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Deixa, deixa. Vem, meu amor, me completar. Pop Saudade. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Olha o Farofa! Olha o Farofa! Só na manhã, né? Vem, meu amor, me completar. A Super Máquina do Tempo 3D. Ó, saudade na toca do lobo, olha aí. Olha só! Baby vai partir no amanhã. O que vou fazer? Pop! Pra ela ficar. Baby vai partir no amanhã. O que posso fazer? Ela não vai ficar. Ela precisa ir, eu sei. Não posso mais prendê-la. Tenente Aquário tá aqui com a gente, o Sidney do Comércio. Tô aqui no Pop, obrigado, olha. Quase me mata. Chique! Se me diz o não, oh, oh. Super Máquina do Tempo 3D. Pop Saudade 3D. Ao amanhecer, uma porta vai se abrir. Caminho certo pra ela seguir. Baby, vai levando os sonhos meus. O que posso fazer? Pop Saudade! E ela partir. Pop Saudade! Baby, eu vou te encontrar, meu bem. Não se preocupe, amor. Eu vou sempre te amar. Eu sei que tudo pode acontecer. Mas eu tenho medo de perder você. Cadê ele? Cadê ele? Alô, David J. Saudade 3D. Aí eu falo assim pra ela. Você nasceu da união de dois corpos. Eventos de amor, Deus atendeu ao pedido nosso. Você veio, pode ficar nosso amor. Encheu nosso lar com perfume. Cecília tá aqui com a gente também. Lá do Bengola, curtindo o Pop Saudade. Olha aí. Oh, Hanna. Oh, oh, oh, Hanna. Alô, David J. Está com a gente, baby. És a nossa canção. E onde quer que eu vá, estarás sempre em meu coração. Ana, Ana, Ana, Ana, Ana, minha Ana. Com você aprendi. Eu tô carente. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me abraçar, ser minha cara. Oh, oh. Pop Saudade 3D. Em cima do telhado. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. E Paulinho Boy, o covarde da saudade. Deixa, deixa. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh. Carente de amor. É como eu estou. Venha me fazer bilu-bilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me arranhar, ser minha cara. Oh, oh. É pop. Em cima do telhado, embaixo do sofá. A cama. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Saudade 3D. Entrega pra mim, vem provar o gosto da minha boca. Se entrega pra mim e dê que eu tire toda a tua roupa. Se entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Me dá teu amor e em troca te dou um lugar no meu coração. Como é que é? Do quanto te quero e por esse momento espero. Toma logo uma decisão. Não me deixa esperar desse jeito. Divide comigo meu leito. Se entrega pra mim. Top Saudade 3D. Se entrega pra mim. Deixa meu corpo sentir o teu corpo. DJ Paulinho Boy. Se entrega pra mim. Me deixa te amar do jeito mais louco. Se entrega pra mim. Vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Me dá teu amor que em troca te dou. Olha o Buiú da Baixada de Boêmia. Tá aqui comigo também, obrigado. Saudade já em clima de despedida, gente. Porque daqui a 3 semanas tá chegando o novo. Em nome de Jesus. E aí? Tu já sabes o quanto te quero. Pop Saudade! Eu te espero. Toma logo uma decisão. Não me deixa esperar. Podemos subir toda com a gente. Também o Cássio da Rede Selva. No meu leito. E entrega pra mim. Pop Saudade 3D. Pop Saudade. Segura. Eu quero te encontrar, garota. Quero te beijar na boca. Eu quero abraçar teu corpo. Uma noite é muito pouco. Eu quero amanhecer contigo. A girina do chá que temperado. Aí da batida, tamo a gente, obrigado, valeu. Eu quero curtir com você. Olha o Solo Paraíso e a Paula. Exagerar. Um abraço, covarde, vamos lá. Preciso te encontrar, garota. Só pra te beijar na boca. Dançar colado no teu corpo. A noite inteira ainda é pouco. Eu quero amanhecer com Sandro Paraense e Paula. Passar o dia do teu lado. Eu quero curtir com você. Esse amor exagerado. E eu quero teu mel. Quero teu céu. Quero, quero, quero amar você. Quero teu mel. Quero teu céu. Quero, quero, quero amar você. Sábado Pop Saudade em São Francisco, Barca Arena. Domingo tem Pop Saudade no sítio Daniele, lá no Capanã. Pop Saudade, clima de despedida. O velhinho tá indo embora. Preciso te encontrar, garota. Quero o céu da tua boca. Sentir o gosto do teu calor. Pop Saudade. É doce, meu, teu amor. Eu quero amanhecer contigo. Passar o dia do teu lado. Eu quero curtir com você. Esse amor exagerado. Quero teu mel. Quero teu céu. Quero, quero, quero amar você. Quero teu mel. Saudade 3D. Quero, quero, quero amar você. Quero teu amor. Olha que eu sou no Bob. DJ Paulinho Boy. Tanta coisa linda. Numa noite eu vi. Conquistou o meu coração.

Olha só, o Sono Paraense, a Paula. Tô só de boa. Galera do bairro da Pedreira, a gente dá valor. Ainda me ama, ainda me ama. Pop Saudade 3D. Momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. Olha o Hulk da Matinha. Sorriso esperando pra depois. Pra quê? Pra nós dois. Saudade. A super máquina do tempo. DJ Paulinho Boy, um covarde da saudade. Bora que é o solo Bob. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. DJ Paulinho Boy. Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando. Pra quê? Pra nós dois. Quinta-feira, gente, tem Quinta da Fuga Especial, aniversário da Arena Mix, tá, gente? 13 anos de sucesso, todos os DJs da Quinta vão fazer a festa nessa quinta-feira. Arena Mix lá no comércio, quinta-feira. Pop Saudade 3D. Aquele nosso amor de verão ainda continua em meu coração. Tudo aquilo que sonhei de amor com você. Obrigado também ao Paulo Sentimento. Ele é sua primeira dama, Lourdinha. Obrigado, fala aí. Só espero te encontrar de novo pra continuar o que eu sonhei. Pop Saudade 3D. DJ Nego Saudade, fala, mano aí. Férias de verão. O teu corpo ao sol, nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, embaixo do céu de anil e sobre o branco da areia macia. Quando buiô aí da passagem Bom Jardim, tá com a gente também, obrigado. De amor com você realizei. Pop Saudade 3D. Só espero te encontrar de novo pra continuar o que eu sonhei. E a noite, cara. A noite se foi, o sol começa a brilhar, e eu sozinho aqui, sempre a esperar você, que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim, vem bem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Pop Saudade. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você, e não vem bem pra mim, não me deixe triste assim. Sem você, minha vida é tão ruim. Pop Saudade, a super máquina do tempo 3D. A noite se foi, o sol começa a brilhar, e eu sozinho aqui. Meu amigo Jumbo, tá com a gente, alô Jumbo! E não vem bem pra mim, não. Pop Saudade! Vem bem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. Pop Saudade. E assim, vem, vem pra mim. Sem você, minha vida é tão ruim. Vem. O Pop é o Pop. Olha que hoje é domingo, cara. Hoje é domingo. É bom, céu azul, sol brilhou, na praia vou curtir verão, banho de mar, bom que bom, bronze e ouro, show de couro, belo como a calda de um pavão. Só no meio do Doidão, tá aqui com a gente lá no Cineral, fazendo uma visita. Tomando show e traz um papo legal. Pop Saudade. Muitos amigos pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu traz a menina, traz um bom voleibol. Tomando show e traz um papo legal. Muitos amigos pra mim é normal. Super Máquina do Tempo 3D. E o novo tá chegando. Hoje é domingo, dia bom. Pop Saudade. Céu azul, sol brilhou, na praia vou curtir verão. Vou curtir o verão. Banho de mar, bom, bom. Pop Saudade 3D. Show de cores, belo como a calda de um pavão. Que verão, que verão. Eu traz a menina, traz um bom voleibol. Olha o DJ Silva. Traz um papo. É do Stetson da Gorgência, Silva. Amigos, um abraço, Ivani. É normal, banho de mar, isso é tão natural. Saudade. Pop Saudade. Errei com relação ao nosso amor. Pop sentimento, brinquedo. Pop Saudade. Me castigou. Pop Saudade. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. 16 de dezembro, gangada! De novo, o novo tá chegando! A nova Super Magna. Pop Saudade 3D. Super Máquina do Tempo. Com relação ao nosso amor, com seu sentimento brinquei e você me castigou. Obrigado, Márcio Preto. Eu sei que te... Também a Renata. Eu uma baseada aí do Cineral, fazendo uma visita aqui no Pop Saudade. Sejam bem-vindos, sinta-se à vontade, tá bom? E te jurarei. Essa é nossa. Com seu sentimento não vou mais brincar. Pop Saudade 3D. Pop. Ele é a Paula. Tô aqui no Pop. Pop Saudade 3D. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. E aí? Contou. Meu amor, tenho pra te dar. Vem, meu amor. O Picolé tá com a gente. Ele é sua velha rainha. Ser. Alô, Picolé! Olha, meu bem, aqui na frente, né? Quero te perder. Só a você vou me entregar, meu amor. Como eu gosto de você. Oh, oh. Pop Saudade, São Francisco Macareira, lá no Cajarão. Domingo Pop Saudade no Sítio Daniele. Sexta-feira, dia 8. Pop Saudade no Caribe Show. Tenho pra te dar, vem meu amor. Quero te entregar só a você, o meu coração. Pop Saudade. Vem me tirar dessa solidão. Às vezes, cara, o silêncio é a melhor resposta pra tudo, né? Essa música aí, meu silêncio, olha aí. Olha aí! juro que eu não vou mais chorar. Por alguém, por alguém que só me faz sofrer. Seu bigolé, ele é sua velha rainha, pai do Quebec, agora. Sinceramente acreditei, era só você que eu queria, mas o tempo foi passando, descobri que me enganei. Eu não consigo mais viver, já sou. Silêncio. Meu silêncio eu vou te dar. Olha, Nicole Pitbull, tá com a gente. E as meninas do Chaque Temperado, aí da Batinha, olha. Chaque é bom, temperado, melhor ainda. Vamos lá. Você me jurava um grande amor. Eu sinceramente acreditei, era só você que eu queria, mas o tempo foi passando, descobri que me enganei. Eu não consigo mais. É pop, viver. É saudade. Já é. Saudade já se despedindo. O velhinho tá indo embora, cara. Foram 7 anos. Deixa eu aparelhar aqui. Mas o lobo tá chegando! Só penso em você. Bora, Lídia. Favorita aí na área, aqui no Bob, né? Como foi tão lindo, que lindo tudo se acabou, ao pensar me desistir. Pop, saudade! Rebuscando as emoções, dos nossos lindos momentos, hoje vivo a solidão. Pop, saudade, 3D! Oh, meu Deus! Saudade 3D. Quanto sofrimento e dor, tentei te esquecer, mas tudo foi inútil. Com o teu coração, ainda saudade, já toca no ovo. Já em clima de despedida. Volta, volta. foda quando a gente não dá valor. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existi. Aí você brincou? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. A gente só dá valor nas coisas depois que perde. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Coração do Paraense, ele é a Paula. Alá super-homem aí, é muita onda, né? Forte abraço, obrigado aí pelo carinho. Um abraço, covarde. Tá chegando a hora, tá chegando o novo. Mas vou batinha. É a primeira vez que eu vejo o Hulk magro, cara. Aí você vai saber. Isso é o Hulk. Me perdeu um grande amor. Sempre aparece o grande amigo Fofão. Aí, Fofão, mais uma cara que eu não vi aí do Pop Saudade. Seja bem-vindo, Fofão. Me dissesse adeus. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Olha o DJ que é Brilho Carvalho. É da Kombi da Saudade. Você me Fuzuê. Amor. É que fica, vovô. Tá com saudade, olha. 16 de dezembro, tá chegando o novo. Você perdeu. Que perdeu. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. E foi. Foi sempre assim. Esse amor no começo, meio e fim. A verdade, nada demais. Pra lembrar. Show, hein? Meu coração tem guardado muito amor pra dar. Pop Saudade 3D. A pessoa certa que me amar. A magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois. Aqui no Pop Saudade. Um abraço, covarde. Vamos lá. Gente, ouvindo da Kombi. O Clebinho Carvalho aqui também, obrigado. Meu coração, bora, gente, bora, bora. Meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, amar sem magoar. Que vê cara. Que vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração. Alô, Pedreira! Fica perto de você, amor é bom. Olha o Manel. Me satisfaz. O Neguinho, também o Serginho da Pedreira. Bate uma saudade do. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Silvio, o pai tá na área, como estiver na Colombiana. Louco, louco, louco, estou para te conquistar, pra me entregar, pra te amar. Louco, louco, louco, estou para te possuir, pra ter você aqui, pra ser só minha. Louco, louco, louco, estou para te possuir, pra ter você. Amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca, se você se vai. É, rapaz, querendo que vai ser papai aqui na Paraná. Passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar, que você está ligada. Louco, louco, louco, estou. Eu conto o milagre, mas não conto o santo, hein? Pra me entregar. DJ Rebelde, maestro da Salvete. Quero considerar aquele do Paulinho do Bola. Tá na área, hein? Vem fazer uma visita pro Covarde. Quinta-feira a gente vai estar tudo junto e misturado na Arena Mix. Achei muita onda! Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Eu acordei e o mundo inteiro acendeu. Não para de brilhar. E o meu anjo. Chama considerado, vai, Belge. Sobreviver. Dá um alô aí pra sua rapaziada, fica à vontade. Eu encontrei. Chega aí, moleque. Meu grande. boa, hein? Paca do Lobo, Papo Saudade. Sucesso garantido, com certeza. Amigo DJ Paulinho, boy. DJ David. Uma cúmula aí do Papo Saudade, com certeza, que tá reverberando no estado. E tá vindo novo, hein, gente? Abraçar com muito carinho aí os amigos que vieram junto com o Rebelde. Minha amiga Beth, seguidora. Minha amiga Emília. Abração do Maestro Rebelde pra vocês. Liga a gente também. O nosso patriarca, Alô Bicolê! Os amigos da Kombi da Saudade, DJ Cleber e Carvalho. DJ Silvio e Silvinho. Família Kombi da Saudade. Segue você, Paulinho. É o Complete arrebentando. Mudamos rumos da paixão. Foi ele que nós... Beleza, Rebel. Sucesso, Maninho. Não foi você. Bora, Lídia, bora. Meu dia, a Lídia e as favoritas aqui do Pop Saudade. Muito obrigada. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro. Olha, covarde, o nosso parceiro Lourinho, aí da Kombi da Saudade, já marcando presença aqui na Toca do Lobo. Obrigado, garoto! Olha, Paulinho, sexta-feira, dia 1º, DJ David do Pop Saudade, lá no Barracão da Saudade, lá em Sori, meu irmão, vai ser bom demais! Estrelas perder. Bora invadir, Lourinho. Brilho. Bora gravar o CD, ladrão. Até a lua parece chorar comigo. Pop Saudade. Quando eu me lembro de nós dois, é tanta solidão. Bora, Sandro Paraense, a Paula. Nada pra... Tá aqui com a gente, superou, né? Escute esta canção do nosso lindo amor. Vamos lá, vamos lá. 16 cangalha. Que nunca mais vou... O Lobo tá chegando. Pop Saudade 3D. Estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Bora, vovó, na fuzuê. Chama a cheira aí, vovó. Nunca mais vou conseguir te esquecer. Vamos pra cima, Paulinho. Alô, Pedreira. Olha, meu parceiro Wellington, ele a Tati. Já marcando presença, obrigado. Valeu! Vou deixar o Alan do áudio. O teu calor. Então chega aí com o gesto, tá, Alan? O que acende fogueiras em mim. Fora em teu corpo, o que me faz dizer sim. Meu parceiro Paulo, sentimento. Ele é a sua primeira dama. Beijo. Alô, Paulo. Bora, garoto. Bora, pedreira. Por ti. Oi. Sofro sempre carência. Super Máquina do Tempo 3D. Pop Saudade 3D. O teu carro.